Red, straight up. Fly heading Sierra Victor 366 and descend 2,500 feet, QNH 1013. Report established on final. Up straight up, down to 2,000 feet. Commit to 1013 and fly direction Sierra Victor 366 and report that. Para da Approach Control, para a Tango Novo Golf Vitor, rating 2000, establish o local good. Completa final, torre 198, small meia, Romeo Golf Vitor. 106, Golf Vitor. Roll 1398, descend 2500 feet. Down 2500 feet, go 1398. Right base, like to land at 1017. Romeo Golf Victor and good evening, and the altimeter side 1013 and the wind 150 degrees 05 knots, good, right hand base, report on final runway 17. Over, we report on final runway 17, 1013 Golf Victor. First touching bridge, guys. Eh? Ok, pronto agora então? Pronto. Zulu Galeão 360, aerovia Upper Zulu 14, decola pista 10, vai manter a reta até cruzar 2, mil pés, a terceira milha, costa, curva à direita, subida da El Leda, transição Blair. Controle 1,9,35, turno 8,6, acione o código 5416. Autorizando Galeão 360, pela Upper Zulu 14. Decola da 10, mantém a reta até 2000, até a terceira milha, depois curva direita na saída da El, Leda Blast. Controle é 1935 e a torre 18612, transponde a 5416, até a 9401. Matinho, portão 10, nível 360, confere, chama enquanto puxa o sonar. Confere no 10, chamará. Até amanhã. Salve Salvador, boa noite, da 3662. Autorizado 37 Natal, copia? Natal. Dia 12 então para Natal, nível 370, aerovia Pesulu 10, decola a pista 10, mantém a reta e cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após curva à esquerda, subida Pucajama, transição Zipar, 19:35 controle, 18:6 torre, acione 5415. Confirma transponder, está 3662. 54-15. Então autorizar 370 para Natal, Pesluno 0, decola da 10, mantém a torre até 2000, a terceira milha após Pucajamo de Paz, controle 1935, transponder 54 no 5, tá 3662. Correto, São Provisório, puxa acionamento no 02, tá 3662. Chamou, obrigado. Salve Salvador, Bianca Brasil 6310, gate 01, para pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, a Bianca 6310. Gente autorizado. Golf Sierra, TG060. Essa para 2 mil pés, Oscar Golf Sierra, informe no localizador, altímetro no 013. A porta lá no localizador, descendo para 2 mil, Golf Sierra. Autorizado, chame táxi, áudio 4071. Camará, 4071. Get down the locket, Romeo Golf Victor. Puma Kufa, now on the final approach, we'd land here down the locket. Okay, Batango Romeo Golf Victor, here to land runway 17 and the wind 140 degrees 05 knots. Golf to normal and runway 17, go for it. Salvador, cordial boa noite, web 6727, 7 daquilo, autorização com PIS 340. Web 6727, copia? Copia. Web 6727, autorizado com PIS, nível de voo 340, via para o ISP 58. Decola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Gonza. Responder 5417, controle 119, decimal 35. Autorizar 340 com fins, Upper Whisky 58, decola da 10, com curva pela direita, Gole Gonza 5417, 1935, controle de saída 6727, está na ponte 04. Obrigado. Return the ground at 16 and approve your tax on your right in April 5, good night. Alterno 13325. 1288, 13325, boa noite. Olá. Zona 885, a identificação vigilante, cadena número 367. Em Rio Brasília, Gustavo. Complete final and call tower 118.60, low 1398. Switch 118.6, bye. Dog, leaving bow 1398, final, RNAV approach, runway 10, clear the sign. Okay, go 1398, good evening, and confirm the land gear down and locus. Affirm. Solo, 3662, posição 2, pushback, acionamento. 3662, aguarde, estará o número 2 no setor, já tem aeronave da Avianca iniciando. Guardando, 3662. Solo, Avianca Brasil 6310 para o táxi com 96 a bordo, 3 horas e 48 de autonomia, Altera Aracaju. Confirme a autonomia, Avianca 6310, por gentileza. 3 horas e 48 minutos. Gente, Avianca 6310, táxi via Índia Alfa, próximo da Charlie, torre no 8, decimal 6, o ajuste é no 0 no 4. Bom voo. Gente, então Índia Alfa, próxima Charlie 186 e 10 na 4, Avianca 63, 10. Grato, boa noite. Junho 62, coordene com a equipe de solo que após o início do táxi da aeronave da Avianca, está autorizado o pushback acionamento. Chame táxi. Sim, após o início do Avianca 3662, chamará táxi, obrigado. Azul 4071 para táxi, 9:30 a bordo, autonomia 5 horas e 5 minutos, alterna Curitiba. Azul 4071 no táxi via Juliette Alfa, próximo da Charlie, torre no 8, decimal 6, o ajuste no 0-1-4, bom voo. 1-0-1-4, ciente via Juliette Alfa, ponto de espera 1-0-2-8-6. Fala meu tango, Alfa Mar, pra ligar. Torre Salvador, boa noite, Avianca Brasil 6310, próximo ponto espera 10, pronto. Avianca 6310, confirma está visual com o Boeing da Gol na curta final da 10. Visual. Gente, Avianca 6310, após o pouso do Boeing na curta final da 10, está autorizado alinhar e manter pistão 10. Gente, após o pouso do Boeing, alinha e mantém Avianca 6310. Salve Salvador, TAM 9401 no 10 para o posto de acionamento. TAM 9401, autorizado chama táxi. Autorizado chama táxi, TAM 9401. Torre Azul 4071, ponto espera da 10, pronto. 4071, mantém o ponto espera. Mantém ponto espera, 4071. 1398 on the ground at 22 and right back to ground 121, the small niner. Good night. Right, 119er, go 1398, thank you. Salvador, ground go 1398, looking in the runway. 1398, approve taxi via Alpha Hold Shot of Taxiway Juliet. Alpha Hold Shot Taxiway Juliet, go 1398. Solo Salvador, está 3662, está com 114 a bordo. Zero azul, 407. 12 ao terno Fortaleza para o táxi. Só não entendi ainda o PLB, então 3662. 74. Gente, obrigada, táxi via Índia Alfa, próximo da Charlie, torre no 8, decimal 6, o ajuste chama 0114, bom voo. Índia Alfa, quando espera, torre 3662, obrigado, boa noite. No 8, decimal 60. É, Renato, boa noite, bom trabalho. Papatango Oscar Papara Alfa, acione identificação, vou ir na proa de Mari para a chegada Mari, o Oscar Papara Alfa. Hora 62 milhas, sudoeste, vigilância. Copiou o controle, Oscar Papara Alfa. Afirma que eu vou, vai curvar para a esquerda, Mari, e vai a gente acionar 0201. Correto, comandante. Controle, boa noite, Eca Brasil 63, 10, decolou. Eca 63, 10, contato radar, saída PUCA, sobe ao nível 350. Saída PUCA, subindo para o 350, Eca 63, 10. Autorizado a decolagem da pista no 0, vento 140 graus com 05 nós. Ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, livre decolagem, no 0, azul 4071. Oi, Salvador, boa noite, tá 3662, pronto, boa espera. Gente, tá 3662, está autorizado a linha e manter, pistão no 0. A linha mantém no 03662. direção 150. 1398, approve the Juliet to gate 5. Juliet gate 5, go 1398. 935, controle, obrigado, boa noite, 4071. Solo, Salvador, boa noite, Sana 3455, está na posição 8 para pushback acionamento. Sana 3455, aguarde. Aguardando, 3455. Puta 9401 para o táxi, está com 17 a bordo, 3:45 alterando Guarulhos. 25. Ok, autorizado até através do gate 62, está 9401. Zero graus com 07 nós, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, iniciando a pista no 0, tá 3662. Oscar Golfo Serra, girando o sinal da 17, um trem fixo. Gente, Oscar Golfo Serra, tem pouso autorizado, pistão no 7, o vento 140 graus com 07 nós, ajuste no 0 no 4. Tá. Está se aproximando do trabalho 62, é o 3901. 9401, atente ao parqueamento do Boeing da Gol no gate 05, após estar autorizado Juliette Alfa na Charlie Torno no 8.6. O ajuste no 0104, bom voo. 14, atento ao gol Juliette Charlie, ponte feira 1862, está na 401, boa noite. Está 3455, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Cerca 6310, autorizado pelo centro, direto Aracaju. Sente gráfico, direto Aracaju, cerca 6310. Serra no solo, os 29, está livre, táxi à direita, parte 5, tenha uma boa noite. Grato, senhor, boa noite, bom trabalho. Oi, boa noite, está na 401, ponte feira 10, pronto. 7, o TAN 9401, está autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 1.40 graus com 0.5 nós, ajuste 1.0.4. Aí decola, vem com a tua, TAN 9401. Contato radar, são 3662, saída Puka, sobe ao nível 370. Puka 370, solicita quando possível a coordenação ZIPAR, então 3662. Essa solicitação mantendo a saída, então 3662. 3662. Tanca 6310, o meu Fox 018. Não é possível não procedimento aí na aeronave. Você pode dar na coisa linda. Então mantenha a Brusa de Aracaju e chame o centro agora para a coordenação em 12685, alternando 1245. Sim, centro 2685, alternando 2545, Avianca 6310, boa noite. Boa. Salvador, Cordial, boa noite, estamos 401, cruza 1700. Boa noite, 9401, saída da El, sobre o 360. Nada, El, sobe o 360, possibilidade de voar direita, lenta. Direto Leda, autorizado, TAN 9401. Direto Leda, TAN 9401, hora. Posso para o put, web 6365 4071, bora lá, obrigado. Chame agora o Centro Recife, 12685 e alterna 12545. 2685, 2545, tá na 3662, obrigado, boa noite. Olá. 5 via Juliette, alfa, próximo da Charlie, torre no 8, decimal meio, ajustando 014, bom voo. Juliette, alfa, próximo da Charlie, torre 186, o número 04 e o oceano de identificação, chegada Mari, desce até o 060. Identificou até o 060, voo na 604. Autorizado, chame táxi. Web 7672, chame táxi. Brasília, 1, 2, 3, 4, 3, 0, 5, alfa, Tapa. 9401, chame agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8, e alterna 133, decimal 25. 288-3325, senhor 9401, boa noite, obrigado. É. 1-4, Tolkien position, upper alpha 317, takeoff over runway 10, after departure, right turn, dial departure, blast, transition, Skok 5422, Salvador departure, 19.35. Near to Galeão, fly level 360 via upper Zulu 1-4 until Tolkien, Upper Alpha 317, departure runway 10, right turn after takeoff, dial blast, squawk 5422, control 119-35, go 1889. 1889, read back, alright, report, we're ready to start up and push. Roger, thank you. Solo MA727, pronto para o táxi com 118 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Guarulhos. 627, táxi via Índia Alfa, na Charlie, torno no 8.6, o ajuste no 014, bom voo. 1014, Índia Alfa, Charlie, 86, 6727. Solicitando livrar 5 mil para 3 mil para o Papa Romeu do Caparão. Curvando a direita para pro a 060 também. Firme, voando pro 060. Lance para o 030, Oscar Papar Alfa, altímetro no 014. Vibrando 5 para 3, Alfa. Autorizado alinhar e manter pistão no 0. Alinhar e manter pistão no 0, né? 727. Cinco, contato radar, sobre o nível 360, saída Gole. 360 na Gole, 345. A esquerda, rua 245, permanece, o limite está do velar, procedimento, você tá voando com o que pro? No momento, 9070, tem que ficar o VOR. Autorizado a decolagem da pista no 0, vento 1, 30 graus com 07 nós. Ajuste no 0 no 4. Gente, no 0 no 4, iniciando 6727. Oscar Paparal. O voo à esquerda para 030. Oscar Paparal, no momento cruzando 4 e 3,800 para cima. 1,5,7,1,2,4 do setor. Quatro, cinco, controle.